um refrão, não preciso de citrato. Vou mandar um refrão, não preciso de citrato. E cruadão de uísque no modo pitbull brabo. E cruadão de uísque no modo pitbull brabo. Puxa cabelo dela, puxa cabelo dela, puxa cabelo dela, puxa cabelo dela. Vai pitbull travado, pitbull travado, pitbull travado. Vai pitbull travado, pitbull travado. Coisa de adulto. Quando os pitbull passa, tu vira a cara, tu não olha. Quando os pitbull passa, tu vira a cara, tu não olha. Os pitbull vão pra cima, os pitbull vão pra cima. Os pitbull vão pra cima, os pitbull vão pra cima. Vai pitbull travado, pitbull travado, pitbull travado. Vai pitbull travado, pitbull travado. Vai pitbull travado. DJ Hylison, único. Estúdio TI Produções. Tá tudo explicado, né? Não precisa mais falar nada. Vou mandar um refrão, não preciso de citrato. Vou mandar um refrão, não preciso de citrato. E cruadão de uísque no modo pitbull brabo. E cruadão de uísque no modo pitbull brabo. Puxa cabelo dela, puxa cabelo dela, puxa cabelo dela, puxa cabelo dela. Vai pitbull travado, pitbull travado, pitbull travado. Vai pitbull travado, pitbull travado. Coisa de adulto. Quando os pitbull passa, tu vira a cara, tu não olha. Quando os pitbull passa, tu vira a cara, tu não olha. Os pitbull vão pra cima, os pitbull vão pra cima. Os pitbull vão pra cima, os pitbull vão pra cima. Vai pitbull travado, pitbull travado, pitbull travado. Vai pitbull travado, pitbull travado. Vai pitbull travado. DJ Hylison, único. Único. Estúdio TI Produções. Tá tudo explicado, né? Não precisa mais falar nada.